e também o nosso administrativo, Artemiso Duarte. Eu sou o Oliveira Marrom. Eu sou o Monteiro Travolta. E aqui ao lado o nosso amigo Guilherme Teixeira. Aí, rapaz. Gente, trabalhamos em nome de Prefeitura Municipal de Amarante. E estamos felizes porque nós estamos com dever cumprido. Missão cumprida. É, rapaz. Passamos esses dias aí, desde o dia 29, e tudo aquilo que foi divulgado foi feito, né? Hoje a gente pode fazer um resumo que nós... Tudo nos conforme. Tudo nos conforme. Foi feito aí o show do Amado Batista. Quem gostava do Amado Batista se apaixonou mais ainda, né? Pela simplicidade dele, pelo o carisma. Pessoal, fala, ele cobrou. Não cobrou não, ele tava vendendo as coisas dele. Compra quem quiser. Eu mesmo comprei um boné. Comprei um boné e dei de presente, né? Comerciante, né? É comerciante. É comerciante. Compra quem quiser. Que quis comprar a camiseta, que comprasse. O dinheiro é seu, meu filho. Eu comprei o meu, um boné, mas eu dei de presente para um grande amigo que eu tenho lá em São Francisco do Maranhão, que gosta de boné. Eu só uso por causa do sol, mas não sou muito fã não, né? Mas é isso aí. O show foi bom, né, Guilherme? Rapaz, foi um dos melhores shows que eu participei aqui na Avenida de Amarante. Isso. Foi do Amado Batista. Espetacular. Cara carismático, uhum. Todas as músicas que ele tocava, todo mundo cantava junto, gritava, então é um espetáculo de festa, viu? E as pessoas, e ele lá perguntava, eu por mim ele passava a noite toda ali, mas tinha um contrato, né? Fazer o quê? Mas nós estamos aqui e não esquecendo que hoje, nesse dia de hoje, é um dia muito especial, porque hoje é dia 8, né? Vê o que tem aqui pra nós, vamos lá. Hoje, dia 8. Tem as comemorações, né? Hoje é o Dia Nacional do Elos Internacional da Comunidade Lusiada. Eu não sei nem o que é isso, não. Eu faço nem ideia. É o Dia Internacional da Comunidade Lusiada. Sei lá o que é isso. Né, tá vendo aqui o negócio? Lusiada, comunidade lusiana. Lusiada é Lusiada, Lusiana, eu sei. Lusiana. Portuguesa, né? É, deve ser. É a comunidade portuguesa do Brasil. Ainda bem que tem alguém pra salvar nós aqui, Matheus. Porque Lusiada eu não sei, não. Lusiana eu sei. Mas eu vejo nele. Pesquisando aqui no Google, que esse caboclo ele sabe de tudo, o Google. Né? O Google. Cara, é inteligente, hein? Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Mas eu gostaria também hoje, nesse dia de hoje maravilhoso, dia 8 de agosto. Primeiro nós estamos aí na abertura dos festejos, lá na comunidade Mimbó, né? Nossa Senhora da Saúde. Vamos lá dia 15, né? Vamos sim, com certeza. Isso. Aqui o nosso programa é bom que ele é meio humorístico, né? Mas dá certo. É, o negócio que tem que animar, que é segunda-feira, menino. Vamos começar o negócio, que o negócio fica... É, ó, triste, a comunidade hoje. Lusiada é a comunidade portuguesa mesmo. É portuguesa? Comunidade portuguesa. Graças a Deus que salvou nós, porque nós estávamos sem entender nada, viu? Lusiana eu sei, mas Lusiada eu não sabia não. Vou mentir. Aí nós estamos no mês de agosto, né? Então, gente, hoje, dia 8, dia 8 de agosto, comemora-se, tá aqui explicando mesmo, hoje é dia de São Domingos do Gusmão, hoje é dia nacional de combate ao colesterol, uma doença silenciosa, né? Eu acho que o meu tá... O meu tá alto. O meu tá e alto. Muito. E o meu tá acho. Só o ouro. Tô até com medo de fazer exame, rapaz. Eu fiz aí uma bateria de exame e o meu colesterol tava trincando. Tem que baixar muita coisa mesmo. Principalmente deixar de comer cuscuz, que eu gosto de cuscuz. Oh, eu amo. É, hoje, então, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E também, aonde eu quero mandar os parabéns a essa pessoa maravilhosa, que eu sei que a população gosta. Hoje é o dia do paróquio. Meu amigo. Parabéns aí ao Padre Francisco Ronaldo. Grande abraço. Abraço pra ele, meu amigo. Somos seu fã demais. Eu sou fã demais desse homem, hein? Pela educação que ele tem, carisma, sabe? Ele é uma pessoa que a gente vê que é simples. Isso. Pega sua bicicletinha, roda na cidade, isso, fazendo suas atividades, faz caminhada, faz fala tudo com todo mundo. Graças a Deus. Não se esconde. Não. Então, uma grande pessoa que chegou aqui na nossa cidade, está aí na paróquia de São Gonçalo do Amarante, e só tem crescido nossa igreja por conta do Padre Francisco Ronaldo, né? Isso é bom, isso é bom. Monteiro, rapaz, você tá assim, tá com frio, homem? Não. Ah, tá. Tá tudo ok, 100%, tinindo, meu filho. Isso, então nós estamos voltando com tudo. Passamos esses dias, sexta-feira mesmo eu não vim fazer o programa, sabe, você também não vinha, porque nós emendamos, né? Ainda deu uma passadinha aqui na frente, fiquei olhando assim. Aí não viu o transporte lá de fora? Pois não. Pois é. Então a gente voltamos hoje, né? Com toda garra, com toda força que a gente tem aqui. E sabemos que tem muita coisa aí, porque eu já vou logo entrar, Guilherme, direto no assunto a respeito que as pessoas estavam pedindo aí sobre a iluminação. Uhum. Sim, agora... O nosso amigo, agora sim, a gente vai ter ali na casa daquela senhora lá, perto da casa do Abdias aqui, Raimundo Prado. Já tinha falado com o Israel, ele disse, ó, terminou o aniversário da cidade, a gente vai começar de novo. Pronto. Algumas pessoas me procuraram também e eu falei a mesma coisa, ó, vamos deixar terminar a semana cultural aqui, porque a equipe toda tá enganjada em qualquer defeito que acontecer aqui pro turista, aquela coisa toda. Então, terminou. Agora a equipe vai atrás dos defeitos nas ruas. Exatamente, muito bem. Olha, gente, são 7 horas e mais 14 minutos. Monteiro Travolta, rapaz, esse final de semana nós só empatamos, né? Daqui a pouco eu vou falar de futebol. É. Teve um dia que você não veio, foi até bom mesmo, porque o Monteiro tava sorrindo demais. Não, eu tava na minha. Eu tava mangando de noite. Eu tava no meu feijão com arroz. Tá bom. Mas depois a gente vai falar sobre futebol lá, mas daqui a pouquinho, né? Vamos sim. Eu quero só mandar um abraço aí ao nosso amigo Adriano da Guia, rapaz, aí da prefeitura, minha amiga Jéssica, né? Dona Lorena, a Patrícia Drummond, né? Um abraço, pessoal aí que trabalha por seguranças, meu amigo Raimundo. Olha, meu Raimundo não, rapaz. Domingos, grande vigia, rapaz. Professor Ironilson Lima, toda a equipe da Secretaria de Administração. Mandar um abraço aí pro pastor Josineide Amorim, que é o nosso secretário de governo. A todos os secretariados aí, aquele abraço. Muito obrigado aí pela grande audiência. Nosso parceiro aí, Ronaldo Brandão. Esse aí é fora de série. Ronaldo. No último dia nós estávamos mais animados do que pente da merda, nós dois. Nós estávamos animados demais. O negócio tava bom. Eu vi. Nós estávamos dançando, pulando, porque a gente tava feliz, porque foi realizado um excelente trabalho. Levando à frente aí, além da Secretaria de Cultura e Turismo, sim. Levando à frente a prefeitura de Amarante, né? O carisma que o prefeito Diego tem, que esse é fora de série. Muito bem. E o compromisso, principalmente o compromisso, né? Comprometimento com a população, isso aí não tem deixado a desejar de maneira alguma. Exatamente. Pois é, vamos lá as matérias de hoje, né? Vamos ler. Tu tem alguma coisa aí já, Guilherme? Engatilhado? Não, eu tô. Tá ainda. Tô aqui procurando. Vamos falar aqui sobre o que aconteceu, né? Nós tivemos aí o Amado Batista dia 29, super show, abertura aí com ele, só podia ser ele mesmo para abrir o show do Amado Batista, nada mais nada menos do que quem? Chico Paulo, rapaz, cantou já, foi uma noite de romantismo, certo? Aí nós tivemos aí nos outros dias, né, tivemos aí os outros dias as inaugurações, tivemos aí o show da Luqueta, Zé Vaqueiro. Tivemos a Cavalgada. A Cavalgada também. Aí tivemos o show da Luqueta. Luqueta, na realidade, é o nome do cantor. É o apelido dele. Zé Vaqueiro, a nível nacional, que, meu Deus do céu, foi maravilha, certo? A inauguração do Mercado Agricultor, em homenagem ao seu Elias Teixeira, né? Primeira etapa lá da Praça de Eventos, né? Muito evento. Onde aconteceu a Cavalgada. Que foi inaugurada a primeira etapa da praça lá, muito bom demais, tá aqui tudo. E a programação que teve aí o Qualifica Amarante também, tá certo? E tivemos também aí o jogo do prefeito. Você jogou, Diego? Eu não pude ir aqui. Joguei, Guilherme. Joguei. Foi o jogo Diego, Teixeira os Amigos, o show da dupla que eu amei, Bolim Bolão. Foi o dia que eu fiquei mais feliz, que quando a gente vê um gordo mais gordo que a gente fica alegre demais. O Bolão passou de mim e foi longe. Eu fiquei alegre demais, certo? Santa Teresina, né? Aí teve as inaugurações aí lá do bairro Várzea, né? E a Alta Rosa Alta nossa Rosa. Lá no Amarante. Foi muito bom. Tem uma programação boa. Se vocês quiserem, a gente começa do início aqui. Ainda tem mais coisa pra inaugurar, né? Muito mais. Tem muito mais coisa. Tem um colégio de areias. Tem a segunda etapa. Não, ali vai ser top. Tem a segunda etapa da Praça de Eventos. Tem o que mais? Rapaz, tem tanta coisa que eu nem. E vem aí a escola aí do conjunto, né? A escola do conjunto aí do bairro Escalvado, né? Então ali vai ser top demais. Se de areias vai ser bonito, imagine do bairro Escalvado também. Vai ser tudo nível Nível padrão FIFA. Graça, muito bem. Aí foi o prefeito Diego, ele teve lá a inauguração aí que aconteceu. E uma homenagem ao seu ao saudoso Raimundo Prado, né? Lá em Ari, lá no bairro Várzea, né? Raimundo Prado foi nosso vizinho aqui, né? Uma pessoa boa, uma pessoa que fazia prótese dentária, né? Uma pessoa brincalhona, gostava da gente. É merecido. E participava também, né? Eu lembro do evento que ele estava participando também, né? Merecido. E também o mercado do produtor ali no nome do nosso avô, Elias Teixeira, né? Também muito merecido. Uma pessoa que tinha muitas amizades aqui em Amarante, que mexia com artesanato, fazia selas de couro, fazia tudo, gibão. Ele era um artesão de primeira, né? Então, muito merecido o nome também. É, as inaugurações. O Alta Rosa tá bonito. Passei lá ontem, tá bonito. Eu passo toda hora lá quando eu passo que eu vou dá pra casa. Dá vontade do cabo ficar doente pra ir pra lá. Pra tá? Rapaz ficar naquela sala lá, eu vou até pedir um dia de folga ali no restaurante quando o menino voltar de férias. Porque a partir de hoje seu Gleice tá de férias lá. Tá? Aí quando eles voltar, que o Dedé voltar, aí eu vou pedir uns dias pra me fazer meus tratamentos. Porque eu já fiz a bateria de exame, mas agora eu vou entrar na academia. Vamos pra academia rapaz, agora. Eu agora é a hora. É, agora. Hoje é o dia. Hoje é o dia mundial de começar tudo. É a segunda-feira. É verdade. Volta tudo no patamar. É, eu vou começar a fazer academia de novo que eu tenho porque minhas taxas tá muito alta. Aí eu já quero lá falar com o médico já, mas inteirado. Ou a dica aqui para os ouvintes também da Rádio Cultura: se você está precisando fazer dieta, comece a não jantar. Isso. Não significa deixar de comer, não. Coma um beijuzinho fininho, uma fruta. Nos 15 primeiros dias, meus amigos, vocês vão ficar quase para morrer. Mas depois do 15º dia, vocês vão sentir uma leveza tão grande. É bom. E você vai começar a verificar que você está perdendo peso. Porque o grande vilão da gente engordar justamente é a gente comer comida pesada à noite. A gente vai deitar, o organismo ele se contrai para justamente a gente poder dormir. Então a digestão ela fica mais lenta, a absorção fica mais lenta, então você começa a engordar. Por isso que o importante hoje, assim, uma das primeiras coisas que os nutricionistas e os médicos falam: ó, pare de jantar comida pesada, coma uma fruta, uma banana, uma maçã, né? Coma um beijuzinho ali, uma coisa leve, porque aí você não vai dormir com fome e vai se sentir mais leve no outro dia, você pode ter certeza disso. E principalmente você evitar o carboidrato. Carboidrato, as massas, né? As massas, porque nós somos acostumados a dormir com a barriga cheia de arroz com feijão e carne. Rapaz, principalmente carboidrato simples. Isso, né? Aí o que que acontece? A gente tem que dormir, vamos evitar o arroz. Eu mesmo tô evitando, tá uma briga danada lá, a minha nutricionista, que é a dona Joelinha, brigando comigo. E eu tô, porque na realidade a gente começa vamos falar o básico, né? A gente começa a ser revoltado, mas a gente tem que acostumar com isso. E eu vou fazer academia juntamente com o secretário Ronaldo. Outra dica aqui, pra quem não deixa de comer carboidrato, que são as massas, evitar de comer os carboidratos simples, por exemplo, o arroz, que ele é facilmente quebrado na digestão e absorvido mais rápido. Comam carboidratos complexos. Quais são esses? A batata doce, a macaxeira, cozida, né? Frita não, porque... Ou se for frita naquela air fry, né? Aquela panela mágica. É, a gente tem esse negócio aí. Então, coma, porque ela é um carboidrato complexo, ela vai ficar mais tempo sem fazer a digestão, vai ficar mais tempo lá no seu estômago, né? E você vai saciar mais rápido a fome. Beleza, então vamos. Eu vou fazer academia juntamente com meu secretário, que ele faz no horário de 16 a 17, se eu não me engano. Eu vou começar a fazer academia. Fala nele, ele deve estar na escura essa hora. Deve estar. Tá na escura. Um abraço, Ronaldo. Ronaldão Brandão, a gente tá com aquele sentimento de dever cumprido. Nós estávamos animados, meu amigo. Aí tivemos aí os eventos, todos os dias os eventos, graças a Deus, não teve nenhum incidente, nenhuma coisa grave, né? Gráfico, eu digo assim, tem só uns empurrãozinhos lá, tá, o cabo querendo brigar, mas a segurança total em cima, certo? Ali qualquer coisinha ali, o nego ia pra chiola mesmo, não tinha jeito. E graças a Deus deu tudo certo. Nós estamos, agradeço o nosso secretário Ronaldo, que estava todo tempo com a gente lá. Eu agradeço muito ele pelo apoio que ele sempre deu aí, a parte de locução. E sim, principalmente pra mim. E eu agradeço muito ele aí. Nós tivemos aí bolinho, bolão. Ronaldo, gostei demais. E pelo que eu tô sabendo, a prefeitura vai trazer a dupla de novo. Outubro. Não só eu outubro, na comemoração do Dia da Criança, não só o Bolinho Bolão, mas sim a equipe inteira. A equipe toda, e né? Só veio o Bolinho Bolão, o cachorro, e veio outro negócio lá, que foi mesmo outro que teve. O gato. Ali era um gato, né? Gato. O gato. Veio só o cachorro, o gato e o Bolinho Bolão. Ou o cachorro grande, aquele caboclo é grande. Aí teve lá, foi muito animado, eu gostei. Eu gostei mesmo, muito. Porque é o seguinte, é como abrange, é como o Ronaldo falou, o prefeito falou, o prefeito Diego, como dizer assim, intimamente chamei ele só Diego, mas o prefeito Diego, ele abrange todas as classes, né? Ele abrange todos os níveis, é criança, é idoso, pessoal do girassol, é o pessoal da cultura, é o jovem, bota tudo, né, moço? Rapaz, é uma coisa evangélico, católico. Todo gestor de município ele tem que fazer, ele tem que pensar em todos os setores. Tem que pensar na infraestrutura, na saúde, na educação, como tem sido bem nessas três, na administração pública, na gestão de pessoas. O que é que ele está fazendo com a gestão de pessoas? Uma coisa esplendorosa. Pensa na criança, pensa no idoso, pensa no jovem, pensa na gente, né? Que nós não somos nem. Somos jovens ainda, né? Somos jovens. Eu tenho 32 anos e mais uns caros sim. Então assim, ele tá pensando em tudo, ele tá fazendo uma gestão de pessoas. Uma gestão administrativa competentíssima, que a gente observa. A gente tá vendo até a oposição elogia, porque não tem o que mostrar, não tem o que. Não deixa a desejar, porque tudo que é feito é bem feito. Né? Exatamente. Bandas boas. Tá deixando, proporcionando também as bandas municipais de casa tocarem, né, mostrar os talentos, trazendo as bandas nacionais que todo mundo conhece, que a população gosta. Então abrange todo mundo. É uma coisa magnífica que o prefeito Diego está fazendo. Então a gente só tem que parabenizá-lo, né, pela gestão municipal. Uhum. Infelizmente não pode ser mais reeleito, né? Mas não. Que o próximo continue pelo menos na mesma pegada. Em outras palavras, todo mundo participou da partida. Todo mundo participa da partida. Essa bola, iniciativa, né? É da prefeitura, né? Com apoio por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. E é uma parceria bacana, que é a parceria que o prefeito Diego, juntamente com a primeira-dama Natécia, eles dão liberdade ao Ronaldo Brandão a trabalhar no que ele gosta, né? Que é na cultura. Porque essa festa que aconteceu, tô até aqui na foto aqui, ó. Essa festa que aconteceu aí em comemoração de 151 anos de Amarante, ficou bom. Ficou muito bonito. Foi bom, excelente a festa, pegou todos os níveis. É. Foi vindo para Amarante, gente, uma pessoa, um cantor a nível nacional, internacional, que muito de nós não vamos ver mais. A gente tem que dizer isso, é verdade. Ou por morrer, ou por não ter condições mais de ir a um show dele. É o Amado Batista. É um cantor que eu... talvez a gente não veja mais. Pode ser que veja, mas talvez não, né? Oliveira, só puxando aqui um pouquinho da parte da onde eu trabalho, que é na sala do empreendedor, né? A parceria com a prefeitura e o Sebrae. Amarante, ela já está inclusa no mapa nacional de turismo, né? Uhum. Só que o prefeito Diego e o secretário Ronaldo Brandão, eles trouxeram uma pessoa, que é a doutora Selma, que é de Fortaleza, no Ceará, que é do Sebrae Nacional, mas que está vinculado hoje, nesse momento, por estar em Amarante, no Sebrae Piauí, né? Que a gente tem que falar do Sebrae Piauí, está fazendo todo o mapeamento de um roteiro turístico no município. Isso só foi possível por conta da gestão do prefeito Diego, né? Com a implementação dos museus, né? Museu das Casas, com a implementação dessa pintura da escadaria, com o que tem sido feito, né? Com o prêmio Prefeito Empreendedor, que ele ganhou a nível estadual e ficou em segundo na nacional. Então o Sebrae cresceu os olhos para Amarante. E eu que eu falo para todo mundo, falo pro Chico Neto, pro João Pedro, aonde o Sebrae coloca a mão, há o desenvolvimento. Então nós estamos passando aqui 37 dias com a doutora Selma, né? Que ela está fazendo toda a análise logística, dos serviços de hotel, hospedagem, pousada, restaurantes, misturinha. Está fazendo todo um mapeamento, um levantamento, para que a gente possa dar início a um roteiro mais, como é que eu posso falar, mais aprimorado do turismo em Amarante. Então, quando o Sebrae faz isso, você já fica muito mais conhecido a nível nacional, porque todo Sebrae que é instalado em todas as cidades do Brasil, tá lá a informação que Amarante tá, tem aqui no Piauí, tá aqui no Médio Parnaíba, no contexto, né? Então isso é magnífico. Agora nós estamos participando somente da primeira etapa, por enquanto, porque ainda vai ter a segunda etapa, né, que é a etapa de você impulsionar esse pessoal. E vamos trabalhar com força máxima. Eu até me comprometi com o Ronaldo, eu tô aqui à disposição sua, só que a dona Selma, ela chegou na Semana Cultural, então a gente teve que dar todo o apoio para ela, né? Então a gente ficou um pouco afastado assim da questão da organização da Semana Cultural, mas uma coisa muito boa que veio foi essa implementação aqui de um roteiro turístico nacional, que a Amarante está inserida e agora ela vai ser mais impulsionada. Legal. Outra coisa também que houve aquele comentário maravilhoso, inclusive por parte dos cantores, foi a estrutura, viu? Estrutura que foi montada, o palco, o LED, a iluminação. Inclusive você viu lá o Zé Cantor elogiando. Os cantores realmente, Amado Batista, elogiaram bastante, né? Foi realmente de primeira toda a estrutura montada aí para a grande festa aí que foi realizada aqui em Amarante. Parabéns, portanto. Inclusive, como eu sempre falava lá no som, a sonorização veio por conta do grupo World. World significa o seguinte: é a melhor estrutura de som que está tendo no Piauí. É a estrutura que todos os artistas nacionais, quando vêm para cá, exigem. No caso, eles tocaram com o Amado Batista na sexta, né? Fizeram o som do Amado Batista. No sábado, domingo, foram tocar com o artista nacional. No domingo, estava com o Gustavo Lima, lá em Picos. Entendeu? Aí na segunda, na terceira, eles retornaram. Porque é uma carreta de som, né? E depois tem outra equipe da Sharp, né? Que é da iluminação, que é onde coloca aqueles LED e tudo. Isso. São duas equipes. E tem outra equipe do palco do nosso Gonçalo, né? Lá de São Pedro do Piauí. Onde tem também requisitado para maiores estruturas de palcos do Piauí, entendeu? Se não for Nordeste. Então eles, o prefeito Diego, para comodidade, né, dos artistas, do público, inclusive o som do World era um som que São Francisco do Maranhão, que estava em casa, as meninas mesmo do restaurante que trabalham comigo, estavam todas na porta de casa sentado curtindo o show, ouvindo. Era meio que tava na porta, se tivesse uma caixinha de som tocando ali. Porque qualidade, certo? E durante essa data do aniversário da cidade, teve também, a prefeitura entregou o programa, o certificado Qualifica Amarante, negócio do cabeleireiro, fotografia, não foi? Fotografia, e também vamos entregar o certificado do curso de flores que teve, né? Foi entregue ali na Câmara de Vereadores, né? Não, ainda vai ser entregue. É porque entregue? Por conta da programação extensa, então a gente deixou para entregar após dia 5, né? Mas dia 5 foi véspera de fim de semana, então hoje, dia 8, eu já vou fazer a impressão para entrar em contato com o pessoal. Beleza. Teve a cavalgada lá, onde... É como você estava falando, o Guilherme. Nós estávamos falando aqui, vamos colocar a primeira música, né? Ainda? Na cavalgada teve um sorteio da moto, né? Isso. É como vocês estavam falando aí, que a prefeitura, o prefeito, ele pensa, juntamente com o Ronaldo, ele pensa da oportunidade para as bandas locais também, né? Você viu que Jacques Letícia cantou, Marquinhos Amarante, aquele abraço, o nosso amigo Black Show, cantou também Fábio Abelha, Chamegão Turbinado. Então, quer dizer, as bandas daqui da cidade tocaram. Ele deu a oportunidade. Tem que dar. Se eles são cantores, eles têm que mostrar o seu talento. Então a prefeitura... E tivemos também um show de talentos, né? A prefeitura tem que organizar isso mesmo. Tem que dar oportunidade pro nossos talentos. E ele sempre deu essa oportunidade e graças a Deus deu tudo certo, né? Tá dando tudo certo. Muito bem. Vamos de música. Opa, me engasguei, que eu tô emocionado. Vamos de música. Hoje é dia, menino. Vou tocar isso aqui. Eu sei que ele tá em casa ouvindo rádio, tomando um cafezinho. E ele gosta muito desse cantor aqui, ó. Cultura. Amores imortais.

Aí você confere comigo, hora certa, são 7 horas e mais 39 minutos. Amarante Monteiro. Cidade Azul do Poeta da Costa e Silva, meu irmão. Vamos lá. Guilhermezão, é o seguinte, vou ler aqui a rodada, né? A Rocha. A Rocha aí no sábado, rodada de sábado, a 21ª rodada do Brasileirão Série A. É, Botafogo 1-1 no Ceará, né? É, o Juventude perdeu pro América por 1-0. O Atlético Goianiense ganhou do Bragantino por 2-1. Corinthians empatou com o Avaí por 1-1. Esse jogo aqui é demais. Flamengo ganhou do São Paulo por 2-0. Alô, São Paulinho. O Fluminense ontem bateu devagarzinho. Você quer comentar alguma coisa? Não, só fica à vontade, os dois. Pra lembrar que nós estamos com 2 anos consecutivos que o Flamengo dá no São Paulo 4 vitórias. Primeiro jogo, o Flamengo ganhou de 5-1. Depois ganhou de 4-0. Aí depois 3-1 e agora 2-0. E aqueles 4 daquele tempo? Pois é, tô contando já. Nos dois últimos no brasileiro. É, no outro foi em casa 5-1 e 4-0. Mas você está contando só a taca do Flamengo. O São Paulo não bateu no Flamengo também, não? Não. Não, né? Não, de jeito nenhum. Então tá certo. Vamos então, lá. Nesses 4 jogos, últimos, que seja 2 do brasileiro passado, né? E agora nesse da agora, o Flamengo ganhou todas as duas. Aliás, 2-0. Pois é, 2-0 do Flamengo no São Paulo. Isso, esse jogo foi sábado. Foi sábado. Certo? No domingo aí o Fluminense bateu devagar no Cuiabá, tava considerando. Palmeirão 3-0 no Goiás. Fortaleza 3-0 também no Inter, quem diria, né? 3-0. E o Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro por 3-2. E hoje, né? O Curitiba vai jogar com o Santos. Contra o time lá do meu amigo professor Osiris Alves Sobrinho. Não é verdade? Verdade. Aí a outra rodada vai ser só lá pro dia... Eu não gosto nem de comentar. Do dia 13, que dói, né? Dói. Dói. Amanhã, rapaz, dói. Amanhã... E amanhã tem a Libertadores, amanhã. Não, amanhã... Como, eu vou fazer a análise aqui com duas personalidades. A análise como torcedor e a análise como comentarista. Como torcedor a gente vai ganhar. Claro. Vamos ganhar 2-0 pra levar pros pênaltis. É bom. Mas como comentarista eu falo, rapaz... Tá difícil. São duas equipes grandes, com elencos recheados de craques. Só que o Flamengo tem uma superioridade. É um time mais arrumado. É um time que tem um meio de campo espetacular com a Arrascaeta. Tem um era atacante, tudo que o Getúlio queria ouvir. Você falando isso aí. Tem um atacante, ele tá ouvindo. Tem um atacante a nível de seleção que é o Gabigol. Né, tem um goleiro, uma defesa consolidada, não é tão boa, mas é consolidada. Então o importante é que o Flamengo consegue fazer os gols. E jogar contra o Corinthians amanhã, com o Maracanã cheio, não somente 4 mil torcedores do Corinthians lá, que faz a diferença, faz, porque a torcida do Corinthians não para. Você vê a do Flamengo parando, a do Palmeiras parando, mas a do Corinthians não para. Começo, ano do jogo é gritando, no meio do jogo vibrando e terminou o jogo batendo palma. É bom. Não lembrar para. Que o agora, jogo... agora, Monteiro Travolta, é uma missão quase impossível. Nós temos somente 0,001% de passar. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã. Futebol é futebol, mas que eu já estou preparado para a zoação e já estou preparado. Eu também. Só que é aquela história, o Guilherme tocou numa parte bem interessante, que a torcida do Corinthians pode estar ganhando, perdendo, eles estão lá agitando. A torcida do Flamengo é diferente. Só vibra quando ganha. Só quando ganha. Sabia disso? Você que é flamenguês, você sabe muito bem. Tá aqui, eu lembro do episódio que aconteceu lá no estádio do Maracanã, que não sei qual foi o time lá que tava ganhando, de repente fez um gol, o Flamengo fez um gol, estourou. Aí o time fez 2 gols, fez 2-1. A torcida imediatamente ficou em silêncio. E aqui dali para os jogadores é meio que tá jogando balde de água fria. Então a diferença da torcida do Corinthians pro Palmeiras é essa, pro Flamengo é essa. Porque os flamenguistas, quando tá ganhando, tão eufórico. Na hora que perde, todo mundo cala a boca. E no estádio é assim que acontece isso. É ou não é, Monteiro? Você que é flamenguista. Olha, acontece. Isso. E eu quero só lembrar que foi como um acordo das duas diretorias, Flamengo e Corinthians, No jogo lá em São Paulo, o Flamengo só teve direito a 4 mil pessoas. O mesmo acontece amanhã lá no Maracanã. O Corinthians só vai levar 4 mil torcedores, né? Foi como um acordo das duas diretorias. Agora, se trata de um jogo difícil, tanto para o Flamengo como para o Corinthians, porque é um jogo, embora o Flamengo tenha vantagem de 2 gols, mas é um jogo difícil, não resta a menor dúvida. Lá não tem essa coisa, já ganhou não. Então é um jogo duro, duríssimo. Complica mais para o Corinthians se o Flamengo fizer logo um gol. Fizer um gol, aí já complica mais. Aí já complica, né? Para mim já ganhou. Não, vamos esperar. O Flamengo vai jogar feijão com arroz, né? Para mim o Flamengo é semifinalista da Copa Libertadores. Não tem mais o que fazer, não. O Flamengo ainda poderá contar com a estreia do Pulgar, né? Que, o chileno, e também do lateral direito da seleção do Uruguai, que agora está no Flamengo. Não me recordo que nome dele é. O Guarani, né? Está lá no Flamengo, lá agora, o lateral direito. Já está todo aqui liberado. E já, o nome já saiu do BID. E o Flamengo poderá promover, pelo menos no decorrer da partida. Mas eu acredito que o time será o mesmo, né? Que jogou lá contra o Corinthians, né? O Santos, o goleiro, o Rondinei, o Davi Luiz, né? Que vai completo, né? Exatamente, eu acredito que vai completo. O elenco vai ser completo. Amanhã, depois do segundo tempo, depois do primeiro tempo, tiver tá ganhando o jogo, ele vai botar os meninos pra jogar. Vamos aquecer, vamos tirar o titular. Vai ser assim. Porque o Flamengo hoje tem duas equipes, viu? Tanto a equipe que fica no banco, né? Porque não pode colocar 12, 13, cara. Tem que ser só 11. Agora, né? Uma coisa que eu não admito em time grande, é você receber, como o William daquele, receber 1,5 milhão de reais por mês, porque tá com um incômodozinho aqui, não vai jogar bola. Isso é. O Renato Augusto voltou a jogar, tava com umas dorzinhas no pé. Eu não tô lá pra saber, mas, rapaz, é como o Neto fala, no meu tempo que ele grita, no meu tempo... A gente ia era com um gondozão aqui na coxa, jogar bola e ganhava o jogo. E a gente não ganhava milhões, um terço do que esse povo ganhava. E hoje eu sou ídolo da Fiel, como o Veloso é ídolo do Palmeiras, como o senhor que é ídolo do Flamengo. Porque a gente tinha vontade de jogar. Hoje não, os caras ganham ali milhões e milhões, não atacam. Ficam ali só jogando a bola do meio pra trás, fica só voltando pra trás. Pô, o jogo, você tem que esquematizar o jogo, você tem que organizar o jogo certo, não deu, volta, mas você tem que ir no intuito de fazer o gol, você tem que ir pra frente, tem que botar o time pra frente, não adianta você ter uma equipe recheada de craques e você só fica tocando a bola pra trás. É isso que eu vejo no Corinthians. O Corinthians tá cheio de craques, tem muito craque no Corinthians, mas o time não encaixou. O William fez um gol porque fez de pênalti. Não importa, mas se ele der assistência, porque ele faz a diferença, realmente ele faz a diferença. O Renato Augusto faz a diferença. E o William jogou muita bola no Chelsea, você lembra? Jogou no Chelsea. Então, assim, time grande como o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, tem que ir pra cima mesmo e não tem esse negócio de respeitar, não. Se der pra fazer o gol, faz. 1, 2, 3, 5, 10, faz o gol. O maior respeito que um time tem contra o outro é fazer gol. Exatamente. Muito bem. E eles ganham muito bem jogador. Eu também sou com você, Guilherme. Eu não admito, eu não gosto. Por exemplo, um time grande, jogadores que ganham milhões, aí o treinador vai poupar em jogo tal. Não, tem que voltar pra jogar, né? Negócio não, só, pai, se estiver doente, né? Uma das características que todo mundo gostou na época do Jorge Jesus, ele fez a diferença. Não tinha esse negócio de poupar, não. Você tá bem pra jogar, tá sentindo algum incômodo, não, pois você vai jogar. Você só não vai jogar se você estiver sentindo algum incômodo. Fica aí no departamento médico, se recupera, porque no próximo jogo você vai jogar. E o time ia pra frente. Muito bem. Então, amanhã tem Flamengo e Corinthians lá no Maracanã, às 21h30. E na terça-feira, Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro, às 21h30 também. O primeiro jogo do Palmeiras foi 2x2, né? Pois é. Gente, olha, falando de futebol, agora vamos falar aqui sobre um orgulho amarantino, né? Maçanaduba terá novo combate em outubro, né? O Amarantino vai enfrentar o Randy Brown, meu amigo. Vai acontecer isso aí. O atleta de MMA, Francisco Maçanaduba, está com a luta confirmada no dia 1º de outubro. O piauiense de Amarante vai enfrentar o Randy Brown num duelo de pesos médios, meio médios, né? Vai, o evento vai contar com atleta. Vai ter uma luta, né, na luta principal ainda. É, que ainda está em local, sem local anunciado. Então vai ter a luta principal e vai ter aí o amarantino Francisco Massaranduba. Com apenas 8 derrotas, Massaranduba já soma 28 vitórias no seu quartel, né, no seu cartel. E as suas duas últimas vitórias foram contra o Dani Robert e o Jim Grande, respectivamente. Então tá aí. É, não, eu... essa luta que vai ser dia primeiro, uma... né? É, e você sabe que uma luta dessa aí rende uma grana boa, né? É bom. É um dinheiro bom. Manda um abraço, meu amigo, irmão dele lá, do Novo Amarante, lá, o Pelé, rapaz, gente fina. Que boa, nosso grande amigo. Pelé, gente fina. Olha os festejos, tá acontecendo. Eu quero fazer um convite especial pra você a participar dos festejos ali da comunidade Balão, festejo Nossa Senhora da Vitória. E também o Nossa Senhora da Saúde lá no Mimbó. É? Só que o do Mimbó não mandaram o folder, né? Os folhetozinhos. Mas lá no Balão, hoje, segunda-feira, terceira noite, os convidados é o pessoal do Bairro Escalvado e do Grupo Vicentino. E o responsável é o pessoal da Rua Nazaré. Certo? Amanhã vai ter o Conjunto Limoeiro. Opa! Conjunto Limoeiro, Senha Aires e o grupo Caminhando com Jesus e Maria. E os responsáveis, o pessoal da Rua Zeca Moura. Esquecendo também que... o encerramento será no dia 15, com a festa da padroeira, às 18 horas, procissão, 19 horas, missa de encerramento. E teve também os negócios dos batizados. Que dia vai ser aqui? Esse dia? Não tá aqui passando. Não repassaram pra gente. Mas a gente manda aí o convite a todos. E todos os dias, 6:30 da tarde, tem a recitação do texto, às 19:30, tem a novena. E a celebração, todos os dias, tá bom? É. Lá no Mimbó, né? Mas vamos lá, né? Alguém? Não, isso aqui é do Balão. Mas vamos lá, né? Ah, esse do Mimbó... é do Balão, esse é do Balão. Não, o Mimbó ainda não veio. Não, do Mimbó nós vamos, né? Nós vamos no Balão e no Mimbó também. Vamos no dia 15, dia 15. Dia 15, vamos lá. Dia 15 é um dia de quê? Deixa eu olhar aqui. Acho que é no final de semana agora, né? Dia 15 é de hoje a 8 dias. É segunda-feira. Então dá, né? Dá pra a parte gente, da tarde, tá? Comer um creme de galinha. Eu né? digo. Chá de burro. Exatamente. Né? Eu adoro um chá de burro. Um espetinho. É bom. Né? Então dia 15 a gente vai, né? Dia 15 a gente sempre participa, né? Ronaldo Brandão, rapaz. Vamos organizar a caravana aí pra nós armar o Ronaldo, né? Caravana, vamos lá. É, vamos lá, certeza. Vamos lá. A gente sempre acompanha. O prefeito sempre acompanha. Tem um negócio do, lá no, na festa do, da padroeira também. Sempre tem... é aquelas corridas de cavalo, não tem? Tem o futebol. Tem o futebol, isso é bom. Futebol. O prefeito sempre acompanha. É, já. A nossa comitiva vai em peso, meu. É nóis. Vamos marcar aí um dia aí pra gente ir. Dia 15 é o dia bom. Dia 15 ou dia 14, não sei não. É isso. Isso que marca. Geralmente acontece corrida de cavalo, né? Tem, sim. É, vou... e tem corrida de cavalo e tem também futebol. Futebol, exatamente. É. Lá na comunidade Mimbó. Deixa eu abraçar aqui nossa grande ouvinte, que sempre, ela é assim, direto, nossa amiga Edna, rapaz, a Edna tá ouvindo aqui a gente. Faz a Edna. Gente boa. Ela que foi graciada, né? É, a Edna tirou uma foto com o Amado Batista. Ela veio que foi com um cartazão bonito lá, eu te amo, I love you tonight, I love you. É. E ele foi, abraçou, levou ela lá pra... pra dentro do camarim, depois em cima do palco, além de nós que tava lá acompanhando, a primeira dama, o prefeito e ela tava lá. Mas ela não aguentou muito tempo, não, tanta emoção. Aí foi sentar lá e depois não aguentou mais. Deu dor de barriga. Deu tudo. Desinteria, deu tudo. Foi frio, demais. Foi o jeito de ir pra casa que esse nome é. Alô, dona Edna. É muita emoção. Um abraço aqui também pro meu amigo Tony Júnior aqui, rapaz, de cima, aqui, ó. Tony Júnior aqui em cima do burro. Pera Cardelo e Silva aqui do. Ah, sim, escuta. Ele disse que ouve a gente todos os dias, não, porque não é todo dia, mas. Segunda, quarta e sexta, né? Tá ouvindo a gente. Seu João, dona Doura, ali na rua da padaria, onde mora meu amigo Antônio. O Antônio também tava muito emocionado, né? O Antônio ali, como é que chama aquela rua da padaria do Cícero, né? Enoque Silva. Enoque Silva ali. Enoque Silva? Acho que é Enoque Silva. Aí ele tava muito emocionado, o João. O Tony, né, rapaz? Tony que é casado com a irmã do Zé da Beleza. Tony tava tão emocionado, pegou o chapéu, jogou o chapéu lá pro Amado Batista. Aí eu peguei o chapéu e disse: é pra ele assinar. Eu levei lá, mas ele não tinha nem caneta pra assinar nada. E, né? Mas no outro, dois dias depois, eu peguei o chapéu, fui deixar lá na casa dele. Rapaz, o homem não assinou não, mas o chapéu tá aqui. Entreguei lá pra vizinha que ele tava. Você explicou que não tinha caneta, né? É, ele disse que tinha, mas tinha caneta, porque só assina isso, só assina as coisas dele. Esse é um protocolo que ele tem lá. É. Mas mesmo assim, eu levei o chapéu do homem de volta. É, isso é importante, né, rapaz? Esse convívio aí com os artistas de perto é bacana. Pra quem nunca. Nunca viu, né? Nunca viu. Tem aquela ansiedade de conhecê-lo. É bom. Bom demais. Ó, o Ronaldo mandou aqui pra mim aqui. É, convidando o pessoal, seja bem-vindo aí a todos ao festejo Nossa Senhora da Saúde do Quilombo, de 6 a 15 de agosto. Tem também, ele mandou aqui os noitantes de 6 sábados. Mandou aqui pra mim aqui, um bocado de coisa aqui. Vem aí o festejo Nossa Senhora da Saúde lá do Mimbó. Todo mundo é convidado. Ronaldo, leva nós, né? Vamos lá, ó. Ele disse que vai levar, rapaz, mas é bom demais. Vamos lá, vamos lá. Já marcou, já falou. Nós vamos lá. Pronto, secretário. Nós vamos. É basta só dizer que hora que é pra gente estar tá no ponto que eu vou com o senhor na hora. Mas, com rapaz. Certeza. Na hora. Vamos sim, mas rapaz, como é que nós não vai? É bom demais, menino. Vou rapaz, tocar a música. Falar no Ronaldo, rapaz, o Vitinho, nosso amigo Flaviano Lira, tá lá escanchado com as pernas pra cima. O que foi que houve, rapaz? Rapaz, parece que não aguentou não a pressão. Tá lá na rede. Vitinho? É, Vitinho, tá todo aberto lá. Oxente. Arquejando. Que... Não aguentou esse dia de semana cultural, rapaz. Oxente. Tá lá. Viu? Tá ruim assim? Flaviano, ele só levanta o dedo. Flaviano, meu filho, que foi que houve? Rapaz, é o nosso maestro da nossa charanga, rapaz. Tá com as pernas inchadas? Pé inchado, bucho inchado. Ele bebeu esse cara dia? Inchado. Bebeu? Rapaz, só não bebeu agora de manhã porque teve que tomar café, né? Oh, meu Deus. Ele fica veaco lá, que a morenona lá pega ele de taca. Rapaz. Lá, agora, ali tem força. Ele não aguenta, eu quero não. Fazer aqui a pergunta pra você. Eu vinha vindo agora há pouco aqui pro programa. E vai matar nós assim. Eu passei ali e eu vi muitas pessoas na frente ali da prefeitura. Você tá sabendo? Ah, sim, eu explico. Ali não é na prefeitura, ali. Na Secretaria de Cultura, não, do meu lado. Ali é o seguinte: ali é o setor de regularização. Regularização. É onde as pessoas marcam as viagens, as consultas, os exames em Teresina, as viagens. Ah, exatamente. Entendeu? Então. Muita gente lá. O meu amigo Wilson tá lá. A pessoa tá... que era atrás do Vitinho era. Hã? Pensou que era atrás do Vitinho, o povo atrás do Vitinho. Aí, ó, lá é o pessoal, olha, todo dia é lotado. Ele não tá aí hoje não, mas tá lá na casa dele. Pode ir lá que ele tá recebendo vocês, viu? Pode ir. Quem? O Vitinho. É sério? O Vitinho. Oh, meu Deus. Tá lá com uma carne de sol, ele vai assar a carnezinha de sol pra quem chegar. Amanteigada. Ele vai matar nós com essa história. Nós vamos até lá daqui a pouco, Oliveira. Eu, Deus me livre, ele vai pegar nós lá. Não, Vitinho, aquele abraço, meu. É o maestro lá da charanga, rapaz. É duro. Pois é, rapaz, nós estamos fechando aqui. Vamos embora, né? Falta tá, já era o crepúsculo final de programa, né? O Vitinho que tava lá, ó, levantando o braço lá no dia que nós fomos pra convenção lá em Teresina, né? No sábado, dia 30, aí ele lá, animado. E ele é bom. Ele toca ele toca. Como é que chama? O Sarol. Não, ele toca. Aquele que bate. Como é... Esse, rapaz, olha que eu sei tudo sobre. Eu sei tudo negócio de percussão e na aula dá um branco. Eu tava com tamborim, não. Tamborim. Tamborim. Tamborim? É isso aí, Ronaldo, o nome? É o tamborim. Aquele é, exatamente. Eu tava lá com o Treme Terra, tava eu, tava o Boró, que tava eu, o Domazinho, tava a turma toda lá. E ele tava lá com aqueles. Né? Tudo. Tocando. Tudo já abastecido, né, Oliveira? Graças tava a todo Deus. Todo mundo abastecido, né? Nós estava bem, tanque bem. Cheio. Todo mundo de tanque cheio. Pois é, vamos encerrar o programa de hoje, né? Quarta-feira tem mais, se Deus quiser. Agradecer, Oliveira, Monteiro Travolta, pela participação aqui. Né? Estarei presente assim que vocês quiserem. O dia que vocês quiserem, estarei presente sempre. Tá bom? Por mim, você pode vir quarta, sexta, quarta, segunda, quarta, sexta. Será um prazer que esse nosso bate-papo aqui é engraçado. É um bate-papo descontraído, né? É bom, isso é bom, rapaz. Rapaz, pensa numa coisa que eu tinha medo, era esse negócio de microfone. Eu lembro. Eu me tremia todinho. Até hoje ainda tô aprendendo, mas ainda tem um pouquinho de receio, né? Não, mas sempre. Mandar um abraço aqui para todos os ouvintes da Rádio Cultura, viu? Para os amigos da gestão. Prefeito Diego, um abraço. pro Ronaldo, pro Vitinha, pra todo mundo aí do, da Prefeitura Municipal de Amarante. E um abraço pra vocês, meus amigos aqui de rádio. Nós agradecemos. Monteiro? Valeu, meu irmão. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Lá nos transmissores, né? Ah, sim, a pressão no Ventinha foi grande demais na Semana Cultural. Ventinhazão pesado. Foi pressão, meu irmão. Foi pressão de um lado, pressão da mulher do outro. Pressão demais. Eu esperando meu coordenador de evento em cima do palco, mas o homem não subia, não. Ele aparecia assim de meia de banda, mas também nós entendemos no tal de. Rapaz, nós tomamos tanto chiva, meu filho. Né, o whiskyzinho que eu na sexta-feira eu já tava zoado. Chivas, Johnny Walker, Cavalo não, Blanco. Não, é chiva. Lá o negócio era só chiva. Só chiva, né? Aí eu fui tomar uma dose de whisky pro meu amigo Fábio Abelha. O cara botou pra mim, foi sucupira com energética. Aí eu cheirei, meu, você tá pensando que eu sou besta? Eu conheço cachaça, que eu bebo. Aí ele botou, foi um negócio pra mim lá esquisito lá, mas deu certo. Mas eu empurrei pro Fábio Abelha, né? E pau cai a folha. Gente, aos amigos, paz, saúde, felicidade, e aos inimigos, aqueles que falam mal de você, falam mal de mim, vamos desejar para esse povo muitos anos de vida, né? Para ele acompanhar o nosso crescimento, o nosso sucesso, meio seu, do nosso amigo aqui Guilherme, nosso amigo Monteiro Travolta. Obrigado, Zé, do povo. Valeu, gente, um abraço, até quarta-feira, meu amigo. Um abraço nas transmissoras, trabalho de Raquel. Na recepção ficou por conta do nós mesmo, direção administrativa, Dona Artemis Duarte, comercial Plínio, jornalismo sobrinho. Professorzinho, segura a peteca, menino, que agora vai ter jogo. A todos vocês, obrigado, que Deus abençoe, em nome de Prefeitura Municipal de Amarante, na administração do nosso prefeitão Diego Teixeira, mais trabalho e mais realizações. Um beijo no coração de vocês, fique com Deus. Eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Só o vaso é isoleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou vaso, é isoleiro.

Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão.